Localizador 3560. 3560, chama Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 3895, obrigado, boa tarde. Salvador, tem roteado, caminhada 97, pronto. Pago de óculos para manter a posição, aguarde para a decolagem. Mantenha a posição, aguarde a decolagem, tem roteado. Boa tarde, está 3560, final da 10. Boa tarde, tráfego avistado, check trem de pouso, número 2 para o pouso, tráfego P7 cruzando a cabeceira no momento, vento 180 graus, 08 nós, ajuste ao tinto no 05, aguarde, pista livre. Aguardando. O 964, solo 27, direita via Foxtrot, chame solo 121, décimo 9. Direita na Foxtrot, solo 29, gol 964, obrigado, vamos ver. 560, pisto no zero, pouso autorizado, vento 180 graus, 089, ajuste ao tinto no 05, 1015, pouso autorizado. Sempre pouso na 10, então 3560. Meu nome é 3261, autorizado. Final INS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Se a Golf Oscar fica atento à possível esteira do Airbus cruzando o eixo no 735, vento no 60 graus 089, só ajuste ao tinto 1015, quando pronto, decolagem autorizada. Autorizado no 326, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 326, tráfego avistado, pista no zero livre, pouso autorizado. Vento no 60 graus 089, altímetro no 05. Tráfego decolou pistão no 7, ao César 150. Manterá o setor sul do campo, guardando o seu pouso para posterior cruzamento aeródromo. Executando o eixo de aproximação. Mantenha o setor sul do campo, aguarde para o cruzamento do campo. Airbus da Avianca, final piso 0, com pouso autorizado. Tira o Sierra, pior que vai manter o setor sul do campo. Tô na 63262. Tá um pouco baixo de transmissão, qual foi a informação, doutor? Copiei sim, senhor. Quer dizer, só para confirmar, tá livre o pouso ou não? Agora, pouso autorizado, vento no 60 graus, 089, ajuste no 0 no 5. Tráfego à direita, mantendo no meu pé no setor sul do campo. Pouso autorizado, sendo o tráfego à direita, Oxumé 63, 2000. Obrigado. Que mantém o setor do setor sul do campo, ok? Positivo, tá sim, encerra o meu. Se a Golfe autorizado prosseguir com curva pela direita, no cruzamento ponto médio pista 028, aguardando transmissão de comunicações. Sim, tipo, curva à direita, está autorizado o cruzamento da 10, se a Golfe. Pode ser 3193, ponto de espera 10. 3193, vamos até o ponto de espera. Né, 6326 no solo 34, direita via Foxtrot, chama o solo 21 no decimal 9. Direita, Foxtrot, chama 219, muito obrigado. Oi, Oceané 63. Oceané 35, pista no zero, alinhar e manter autorizado. Oceané 63. Fala, meu senhor, você autorizado a curva à direita com a proa da praia de Buraquinho, reposta na vertical de Buraquinho. Curva à direita na proa de Buraquinho, repostará na vertical, senhor, você. O tráfego cruzou o aeródromo, afastando o momento o setor nordeste do campo no meu pé, pelo corredor forte, litoral norte, Salvador. Vento 190-089, ajuste no 05, decolagem autorizada, pista no zero. Viva decolagem, 63. 3193, após o Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após o Airbus da Avianca, vai alinhar e manter no zero também. Controle Salvador, muito boa tarde. Está 3154, passando nível 19200, descida para 150 para 90. 154, boa tarde. Acione a identificação, prossiga via. Chegada Bom Médio 1 para 2000 pés, o QNH 1015. Procede via até 2000 na Bom Médio 1 e QNH 1015, 3154. Elipse 04, cruzamento autorizado, pista 1028, após o cruzamento, mantém a posição ultrapassando o ponto de espera da taxa de alta e chame novamente o solo em 121 decimal 9. Decolado aos 38, chame o controle agora, frequência 1, 2, 0, 10, 8, Salvador, Serra Fiosca, na vertical de Buraquinho. Gente, mantenha o número 10 na praia de Buraquinho, chame o controle agora em 1, 2, 0, 8, Serra Fiosca. Controle 1, 2, 0, 8, Serra Fiosca. 360. Navo 1 para o mês, 360. 6311, pode passar, amor? Visando Lida, o Xenema é 3-1-5. Valendo, amém, 3-1-5, graças. Boa tarde, Papá Romeu, Serra Gofiosca, mil pés, sobre buraquinho, corredor forte, 20 milhas. Boa tarde, Papá Romeu, Serra Gofiosca, prosseguir visual, corredor forte. Prosseguirá visual, Serra Gofiosca. Declarado os 4-0, chame o controle agora, frequência 1-2-0-8. 3-0-8, chamará o controle, são 3-1-9-3, boa tarde. Contra a suba via saída São Bruno para o nível 3-4-0. Saída via Sambo Uno para o nível de voo 340, TAM 3193. correção modula, 2004, o ponto de espera está ligado. Tipo 04, intenção inicial seria no corredor axé? Não, se possível, a gente gostaria de ir embora na proa de subir até 4 mil e 5 mil na proa de bomba. De 4 mil na proa de bomba. Atualizado, alinhar e manter. A minha tem de proa de bomba, 04. Zero quatro, então após a decolagem, inicialmente decola mantendo proa até o contato com o controle. E na sequência solicite instruções para voar na proa de ponto subindo para 4 mil. O controle vai autorizar, ok? Zona 54 autorizado final, ILS X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Botar no localizador, tá 3154. GNM3, zona 5, chama o centro Recife, 1-2-8, decimal 8, Alter, 1-3-5, decimal 3. 2-2-8, 3-5-3, 0-3, zona 5. Chame o controle agora, frequência 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, Olimpo 04. Para 4 mil pés. Puca para 4 mil, Olimpos. Controle igual ao 1164. ONU 1164, acione a identificação desta via, chegada via chegada por Med 1, para o nível 060, tem legal no 015. Gente, no 015, via por Med 1, para o 060, autoriza para o de Itape, a 15 de novembro. O 1164 foi pro de Itapê. Foi de Itapê, o 1164 descendo 060. O 02526, acione a identificação dessa via chegada boa, mede 1 para o nível 070, QNH 1015. E 15 de chegada para 070, boa, mede 1, 2, 3. Então, boa tarde, boa no 097, informação ótica. Boa tarde, Bono 097, acione a identificação desta via, chegada Bonf para o nível 050, QNH 1015. Via Bonf 050, 1015, ajuste Bono 097. 031-93, chama o centro Recife, em 128.8, alterne 135.3. 6321-91-60 graus, 109, altímetro no 0, no 5. Pista 1-0, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, Salvador, Serra Gofiosa, solicita a atenção para 2.000 pés. Desculpa, Sarazão, meu pé, Serra Gofiosa. Candidato 2.000 pés, Serra Gofiosa. Chilena 321, decola 248, chame o controle agora, frequência 120.8. Controle 1-2-0, obrigado. Rodou 6321, câmbio. 6321, contato radar vazia, saída Argo 1 para o nível 360. 360, Eu Olympus 04, mantendo 4.000 pés na proa de Puka. Após Puka, confirme a instrução com o controle. A gente confirmando Olympus 04, após Puka, deseja vetoração para final ILS X-Ray pista 1-0. Se possível, após Puka, proa de Bonf, na chegada a Bonf. 15-061-42. Câmbio de Bravo no setor no atraso informar, decolagem por ponto e risco, vento aqui no aeródromo 70 graus 089. Puka foi pro de Bonf. Ah, obrigado. 5.000 após Puka Bonf para o Olympus 04. Localizador 3154. 3154, chame a torre. Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. 1097, reautorizado para o nível 060. 060, ou 097. Obstáculo, continua com aproximação, Airbus AVA Cristiano Decolagem Cristiano 0. Setor norte do campo, afastado em torno de 2.7 milhas, ao norte da CAPC no 0, teremos helicóptero procedimento de decolagem, caso receba mitigar isso. Este tráfego afastará ao norte daquele heliponto. Certo. 3154. Este tráfego avistado, decolado 50. Tome pro aí do setor norte para o Rio de Janeiro. Chame o controle agora em 120, decimal 8, tango de abraço. Controle, papai Romeu, tango de abraço. Papai Romeu, tango de abraço. Prossiga visual sobre voo, setor norte. Visual setor norte, chamará na extra. 3154. Sobrevoo? Setor norte afastado inicialmente em torno de 20 milhas, senhor. Vai manter sobrevoo 500 pés. Gente, não ingresse na área proibida de Camaçari, Tango e de Abravo. Ah, sim, gente da área proibida não vai ingressar ao Bravo. Me controle agora 120, décimo 8. 08-6142. Salvador, Rochinelli 6142, passando 1.800 pés. Pouco já mora para 350. Boa tarde, Rochinelli 6142, contato radar, sua via saída Puka para o nível 350. Rochinelli 6142. Via Puka, 350, Rochinelli 6142. Controle Salvador, é o passarinho do 2233 com a informação Oscar, já no ideal de descida na sua escuta. 3-2-2-3-3, adicione identificação na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, o QNH 1015 desce para nível 080. Proa de Bomed, descendo para o 080, o ajuste 1015. Quando possível, proa de Duna. O número 321, vou pro de Alefa. Boa, Alefa, graças. Reduza para 2209. No 097, dessa via chegada para 4.000 pés, que é legal no 015. Via 4.015, igual no 097. 3154, solo 53, direita via Foxtrot, chamo solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Vitória 2526, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda proa 010, o limite é radial 280 no VOR de Salvador. Esquerda 010, limitado no radial 280 de Salvador, daí 25. Vitória 2526, desça para o nível 050. 050. Assaredo 2233, desça para o nível 060. Agora para o 060, passaria 2233. Xanema 321, chama centro Recife em 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 1288, para o centro Recife, gratuito. 64, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, voo 964, sim. Sarei 2233, autorizado, vai TAP. Poderia confirmar para o passageiro 2233? Autorizado vá ITAP, o passageiro 2233. Afirmativo, ITAP da presente, 2233. Chame 142, chame o centro, Recife em 1. 26.85, alterne 125.45. 225.25, 6142. Sala 2526, curva direita pro a 060 para interceptar a radial 280 de Salvador e após o localizador. Força 2526, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 2526 direito, para interceptar o localizador. 1097, desça para 2 mil pés. QNH 1015 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2015 autorizado X-Ray, reportará estabilizado 1097. Autorizado até papá, papá, vamos. Adiante. Chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 900. 895, voo 964. Voo 2526, desça para 2 mil pés. 2 mil, 2526. Voo 1-64, torre de controle. Ai, chave travada, 1-64. Estou no zero, pouso autorizado, vento no 50 graus, 109, ajuste no 05, tráfego avistado, livre pouso, gol 1-1-64. Livre pouso no 05, gol 1-1-64. Ativo, descendo para o 050, após ITAP para 2000 pés, e aí ajusto no 095, 2233. Estou no 097, iniciei a redução para velocidade de aproximação, tráfego presente, tráfego da companhia, Boeing 737-800. Já passando o marcador externo, voo no 097. 097 a 200. Para 4 mil pés, Olimpo 04, QNH agora 1-0-1-4. Então para 4 mil, 1-0-4, Olimpo 04. Vai estabilizar, gol 1-0-9-7. 1-0-9-7, cheque sem de pouso, QNH agora 1-0-1-4, chama a torre, Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Em 14, Salvador 2-9-5, gol 1-0-9-7. Série 2526, corrija o QNH agora 1-0-1-4, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 14-9-5, graças, boa tarde. Oi, Salvador, gol 1-0-9-7, final X-Ray da 1-0. 1-0-9-7, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento 1-6-0-1-0-9, ajuste no 0. 1-4 agora, aguarde pista livre. Gente, aguardando a pista livre, 1014, ajuda, chegou no 097. Do 1164 no solo 02, via Foxtrot, chama o solo agora, 121, um, décimo 9. 219, gol no 164. No 06, gol no 097, vento 1160 graus, 109, ajuste no 04, pista no 0, pouso autorizado. Livre, pouso no 0, gol no 097. Do 2233, retoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, limite radial. Corrigindo o limite a localização. Esquerda sobre vetoração agora, 040, e o limite é o LOC, 2233. E no final é avisado, Duna. Você é o 2526, sente do tráfego avistado, continua aproximação, aguarde autorização para o pouso. É o número 2 da sequência. Pode autorização para o 0526. São Conde, voe proa de Bonf, para interceptar a chegada da Bonf, QNH 1015, reporte no ponto e dá a descida. Só pode ver, mantendo uma centena de destino a Porto. Corrijo, foi autorizado, proa de Coral, bomba 43. Agora Coral, Equipe 04, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 235, limite ao localizador. Direita 235, limitado pelo localizador, Olimpo 04. Passarei 233, curva direita para o 060, autorizado final e aliás, X-Way, pistão no 0. Direita 060, agora autorizado o X-Ray da cabeceira no 0, vai reportar no LOC. No solo 04, libera pista à direita via Foxtrot 121 no decimal 9. Foxtrot 121, chamada 0097. 0526, cheque 7 pouso, vento 160 graus, 089, ajuste ao título 095. Pista 10, pouso autorizado. Baixada de travado, e pouso 2526. 5-2-6, pausa o pouso, bate militar ou autoridade? Bate militar. Sim? Bate militar, pro 2-5-2-6. Batango, Oscar, Papagol, circulado ao 05, chama o controle agora, frequência 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8, obrigado. Controle, Oscar, Papagol. Oscar Papa Golf, contato radar, suba via, saída Coral 1 no Bravo para o nível 060. 1 no Bravo para 060, Golf. Está no localizador, passaria do 2233, totalmente visual. 2233, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, até amanhã, senhor. Salvador, eu passaria do 2233, está estabilizado na final visual da 1-0. SX-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 1-4-0, autorizado o procedimento, reportará estabilizado no localizador, o Olimpo 04. Já a redução. Utilizado agora no LLS, passaria do 2233. Continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, passaria 2233. Gente. 0. Oi, Salvador, boa tarde. Sierra Golfe Oscar, para regresso, sabe de algum campo solicitar um toque remetida? Gente, Papai, meu Sierra Golfe Oscar, inicialmente prossiga para a vertical do Ceasa, reporte na vertical. Possível 360 naquela posição. Cliente, vai voar na proa da Ceasa, atingir 360, Sierra Golfe Oscar. Procera 2526 no solo aos 08, libera a pista à direita. Mantenha esta frequência, táxi via Alfa, reporte ponte espera na Taxi Delta, aguardando para o cruzamento pista no 028. Viva na Eco, você escuta na Delta, ponte espera. Sua frequência. Paredo 2233, vento 150 graus, 089. Pista no 0, pouso cruzado. Ciente, baixar travado, 10 liberado, pouso 2233. Localizador, Olympus 04. Grupo 04 chama Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Torre 1895, Olympus 04. Para descida azul 4462. Gente, até capa e desça para o nível 050, após prossiga via para 2000 pés, que é legal no 014, azul 4462. 050 para start, depois via 2014, o 02. Tive aproximação, curta final em torno de 2 milhas, temos um ATR da passarela, aguarde autorização de pista livre para toque emitido ao 04. Ok, tá, continua a aproximação, aguardando a pista livre ao 04. Salvador, boa tarde, Azul 4065, nosso ponto espera com 0, visual com aeronave na curva. Gente, Azul 4065, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, Azul 4065. Rafael, meu Sierra Golf Oscar, autorizado final. Pista 17, reporte na curva final. Informo P3 da Força Aérea Brasileira, afastado de 5 milhas final, pista 10, reporte visual contrário. Sierra Golf Oscar, está autorizado a curva final da 17. Sierra 2526, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi aí Delta, aguardando para o cruzamento, pista 028. Ponto espera Delta, o 28. Sierra 2233, solo 10, direita via Taxi Eco, chama solo 121, decimal 9. Direita 219, passarela. Sierra 04, pista 10, autorizado toque em medida, vento 170 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4 agora. Com livre toque arremetida, pista 10, Olympus 04, ajustado 2014. Carro meu Sierra Golf Oscar, pista 17, autorizado o toque arremetido, vento 170 graus, 109. Autorizado o toque arremetido, pista 17, Sierra Golf Oscar. Sierra 2526. Cruzamento autorizado de imediato, pista 028. Cruzamento imediato, pista 028. 165, autorizado ali, AMAP, Y0. AMAP, Y0, Zupac, Lucas 04, tocou MTOS 1-3, suba para 1.510, após curva à esquerda para a perna do vento, pista no zero, aponte através do norte torre de controle. E vai subir para 1.500 na reta, após curva à perna do vento. A reportar, do través da Fox, possivelmente um animal morto na pista, presença de carcará lá na através da taxa Fox, ok? Lateral esquerda da pista. Está na pista, então. Afirmativo. Na pista, sente. 4065, pautado em um carcará na pista, então está presente, está impraticável, aos 13 aguardando a previsão da infra para a vistoria, só um instante, por gentileza. Informa o pistão na zero impraticável devido à vistoria, devido ao reporte de animal na pista. Azul 4462 reautorizado para 2500 pés e previsto espera em Simbra, o Azul 4462. Em Simbra, confirme. Faça espera da presente com curvas pela direita, na vertical de Laude Freitas, aguardando instruções para manter a perna do vento. Afirmativo, vai manter 1.500 pés aqui, curva pela direita. Vou manter 1.500 pés, eu limpo os 04 guardados. Alô, senhor Golf Oscar, tocou em Meteos 1-4, curva à esquerda, cruzamento do campo na vertical da cabeceira 1-0, aguardando para girar base. P3 da Força Aérea Brasileira, na vertical de Laude Freitas, mantendo 1.500 pés. E espera a visão no acrescentor. Está ciente, vai cruzar o campo pela cabeceira da 1-0. Ciente do tráfego sobre Lauro Freitas, Sierra Rufino. 1-0-4, tráfego ao tipo César 150. Prosseguindo para a perna do vento, pista 1-7, mantendo 1.000 pés. Ao terminal 360, talvez receba o tráfego de pés abaixo, 500 pés, vem? Afirmativo, ciente, 1-0-4. Então, Fiquilo, acione identificação, está em contato radar, 60 milhas norte do Grande Salvador. Blue de Bonfo para interceptar a chegada a Bonfo, QNH 10-15, reporte no ponto de Aldeceira. Bom, está a chegada a Bonfo, 10-15, reportará, ótimo. Romeu, Thiago Flasca, reporte pronto para girar base. Novo toque emitido, pouso final. Pouso final. Então reporte pronto para girar base. Pronto para a base no 7. Para a base no 7. Para girar base. O trem já está baixado, travado, vento 1-7-0-0-0-8-9, 7, pouso autorizado, Serra Golfiosa. Pouso autorizado, 1-7, Serra Golfiosa. Romeu Sierra Golf Oscar no solo azul no 8, autorizado backtrack, táxi autorizado até o hangar da mata, reporte pista livre. Dia Bravo, controle. Se o Tango Dia Bravo tem chamado para pouso no, na RMA? 1h30, então 1950, sente. Oscar Golf Kilo em condições de MC, desça até o nível 080. Desce o ordem, turma 2500, o azul 4462. Mente azul 4462, estamos aguardando liberação da pista 1-0. Eu também. Estacionar 14065, Tony? Escuta 4065. 4065, Infraero Vistoriô. A pista já se encontra liberada em condições de uso. Vento no 60 graus, 089, ajuste de altitude no 05, decolagem autorizada. 095, decolagem autorizada, 1405. O tráfego à esquerda, um PV da Força Aérea, espera visual no setor de terra do vento, pista 0, ok? Azul 4065, visão. Torre Boa 2009, ponte espera no zero, pronto. Tende 2009, estão no zero, inicialmente mantém o ponto espera. Tem. Controle 2068, azul 4065, uma boa tarde. Quatro, meia, dois, três, quatro, 015 e um tráfego, um Papá 3 Alfa Mike na perna do vento da pista 10, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, 1015, obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, o Azul Passa 065, decolação, voo não passa 17005. Aguarde para ajudar mais, informa o Embraer da Azul, em torno de 6 minutos afastado do final de 10. Será autorizado para ajudar mais após o trafeto? Vente Olympus 04, vamos manter a perna do vento aguardando. Final de 6 milhas o D2. Vente. WhatsApp 62, final de 5 milhas. 462, continua a aproximação, aguarde pistoleira. Aguarde. Formação de tráfego à esquerda para 3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés perto do vento. 62. Rua 2009, vento no 60 graus no 09, decolagem autorizado. Equipe de decolagem 2009, uma boa tarde. E mantenha nível 090. Sobe nível 090, azul 4065. A fim de permitir a sua subida, curva à esquerda, proa 180, vetoração, esquerda proa 180, o limite 20 milhas afastado de Salvador, azul 4065. Frente esquerda proa 180, limite 20 milhas do VR em Salvador, azul 4065. Nesta proa já autorizado o 360. 2090, azul 4065. Gente, 4065, recife nível 090. 4065, tráfego, 3 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 100, tipo um bandeirante. 4065, gente. 204, autorizado girar, base, chame final checado. Ele está girando base, reportando final, baixada de trabalho, 204. 2009, declarado 26, chame controle agora, frequência 120, décima 8. 308, pô. Controle boa, 2009, Sambuna, na sua escuta. 2009, contato radar, subavia, saída Sambuna para o nível 240. Sambuna para o 240, 2.